noite eu vou beber por esse amor. E vou pedir a Deus pra que ele mude o meu destino. Ei, garçom, me traga uma garrafa de vinho. E sente aqui comigo, seja minha companhia. Mas por favor, não diga nunca que ainda choro por ela. Que aqui sentado nesta mesa sozinho, me afoguei na bebida. Traga outra garrafa. Eu não vou parar. Quero beber pra lembrança me deixar. Se ela me liga, não vou mais correndo. Só quero sair logo deste castigo. Oh, oh, oh, de mim será. Oh, oh, oh, de mim será. Oh, oh, oh, de mim será. Devo por ela que ao meu lado não está. Ela roubou minha vida, minha alma e o coração. Partido, eu me sinto em tuas mãos. Sentado nesta mesa, eu me sinto fracassado. Só me lembro quanto é bom senti-la louca entre meus braços. Não quero mais teus beijos, não quero mais tua boca. Quero esquecer teu nome, te apagar da minha memória. Não quero mais teus beijos, não quero mais tua boca. Quero esquecer teu nome, te apagar da minha memória. Oh, oh, oh. Não quero mais tua boca. Quero...